piranda de maluco. A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Nega roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Aperta, acende a coxa, beija nega a noite inteira. Nego a roda, a gente acende, aperta a coxa, beija nega a noite inteira. Clementina, Clementina. A gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, a gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira.